Os médicos aprovados para fazer residência no Hospital Municipal Padre Germano Lauch e no Hospital Ministro Costa Cavalcante, em Foz do Iguaçu, têm até esta terça-feira para confirmar a inscrição. O resultado final, com as notas e a classificação dos candidatos, está no Diário Oficial do município do dia 11 de dezembro. As vagas estão garantidas para os dois primeiros colocados de cada especialidade. Se não houver comparecimento, a vaga passa para o candidato seguinte da classificação. Para o segundo ano de residência médica, Foz do Iguaçu vai receber 10 profissionais, que serão divididos em duplas nas áreas de clínica médica, ortopedia e traumatologia, ginecologia, psiquiatria e cirurgia. As provas foram realizadas em novembro. 142 profissionais foram inscritos e 91 aprovados. A Comissão de Residência Médica da Secretaria Municipal da Saúde recebeu os nomes dos aprovados e agora realiza a inscrição deles. Todo o processo seletivo foi realizado pela Associação Médica do Paraná. Os médicos residentes vão cumprir uma carga horária de 60 horas semanais. Os residentes atuam em consultas, ambulatório e enfermaria nas respectivas áreas em que pretendem se especializar, sempre sob a supervisão de médicos especialistas. Cada residente tem um tempo para a formação que varia de 2 a 3 anos. Os 9 médicos que durante 2013 participaram da residência passaram para a segunda etapa da especialização, que seguirá no ano que vem. As atividades do curso iniciam em março, tanto para o primeiro ano quanto para o segundo ano da residência. Maurício Freire, para a CBN Foz.